Oxalé 6140, voe direto Mike Oscar 363. Vai voar direto Mike Oscar 3623. Oxalé 6140, grata. E Salvador, muito boa tarde, é o Azul 2710. Salvador, muito bom dia, o Tango 777, sempre da Uniforme. Tango 4777, aciona a identificação, chegada bom, que é autorizada, desça para 4000 país, via chegada, QNH 108. Banco 1000, chegada 108, alguma quantidade de voar no bombe da presença? Mantenha Lagoinha e Jaguar. Lagoinha e Jaguar, está batendo a frente. São 4777, foi direto Bonfim. Direto Bonfim, está 4777, obrigado. Para Azul 2710. Chicol, Salvador Sala, Frequency 118, Decimal 95. 118.95 to 591, have a good day. Have a good day. Número 40, Xambi Centro Recife, Frequência 125, Decimal 45, Alterna 26, Decimal 85. 2545, alternamos 2685, muito bom dia. Janeiro 6140. Bom dia. 300 foi Duna, desce restrições para 3000 pés, QNH 108. Duna 3108, né, 300. Azul 2710, decolado 29, seu controle Salvador, 199, decimal 80. 6980, muito bom dia, 2710 da Azul. Salvador, muito bom dia, é o Azul 2710, passando 1100 pés agora. Azul 2710, contato radar, se prepara o nível de voo no 70. Após 2000 pés, voo direto Conde. Após 2000 pés, direto Conde, para Azul 2710. Controle ao 6200, pequena esquerda, pro 052. Por quantas milhas, 6200? Quente, reporte quando na prova de Duna novamente. Controle, Luna 250, descendo 150, questão em quanto? Luna 250, aciona identificação, chegada Bermadino autorizada, desça para nível de voo 080, reduza para 250 nós, altímetro em Salvador na 08. Continue descendo 080, reduzindo 250, 28 em Salvador, Luna 250. Pelo cross 2591 underground at 32 left turn. May you pass to the frequency. Be there able. Echo 25, what's that text? 2591, 2 military vehicle. Vista para 2010, QNH 1018, autorizado a final do procedimento ILS rei da pista no zero, reporta estabilidade. No 250, reautorizado descida para o nível de voo 050, altímetro na 08. 050, no 250. Salvador, é o azul 27110. Eu solicito um desvio à direita da rota para evitar formações. Confirme a proa quantas milhas é 2710? A proa 070 por mais aí umas 30 milhas, 40 milhas. Gente, proa 070 por 40 milhas. Gente, o 070. Salvador, C3436, informação Enefante, bom dia. C3436, bom dia, sendo identificação, chegada por mais zona autorizada, vista para nível de voo 080, via chegada altímetro 1008. C3108, no ajuste, o TAM 3436. Papatango Lima Tapaquio, aciona identificação, chegada do MED 1 não autorizada, reduza para 2509, desça para o nível de voo 100 via chegada, altímetro Salvador 1008. Então 4777, reduza para 2209. Eu tenho chegado. 777, complete redução para 2009, vou seguir um Airbus 320 na aproximação, agora em Duna com 809 graus de speed em redução. Redução 477, pode descer para 2000, em condições visuais para o setor? Tem restrições de altitude, desça para 2000 pés, altímetro 0018, 4777. 2000, estamos tão grato, 0018, 4777. ILS, chame a 6200, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. 4777, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray da pista 0, reporta estabilizado. Gol 950, desça via para 3000 pés, QNH 1018. Via 3000 pés, 18, gol 250. Stan 3436, desça para o nível de voo 050, QNH 1018. 050, Stan 3436. Salvador, chamar 6200. Quem me chamou 6200 no final do 50? Afirmativo, passando externo, você chamou. 6200, tráfego avistado, Senegal no 018. Pouso autorizado, pista no 0, vento de 160 graus com 1 no 09. 1 no 08, livre pouso 1 no 0, 6200. Completa final, chama o texto frequência 98, decimal 95. 1895, muito obrigado, bom dia, um bom trabalho, 3477. Realmente. Gol 950, desça para 2000 pés, QNH 1098, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray da pista 0, reporta estabilizado. 2018, nem pode ser estabilizado, X-Ray da 10, gol 950. Pista 08, continua a aproximação, gol na pista livre. 08, aguardando a pista livre, 3477. 31191, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 60 graus, 109. Autorizado a decolagem, pistão no 0, tá 3191. Confirme a prova e por quantas milhas? Tá, siga, Sacajá 00. Sente o acionamento, sempre pronto para o táxi, Tracajá 00. Posso ir para o táxi? Medina 62, acione identificação, chegada para Medina autorizada. Deixa via chegada para o nível de voo 080, QNH 1018, reduz a velocidade indicada para 2509. Dona Diona, desce para a via para o 080 e 75 voo 1962. 777, autorizado por sistema 0, vento. 1.0 graus, 1.9. Autorizado pouso, 3491. Decolado 243, chama o controle Salvador 1.19, 2.80. 198, 3191, boa. Controle Salvador, bom dia, 3191, decolado se escuta, cruzando 1700 para o 340, Sambuno. É 3191, contato radar, se vai para o nível de voo 340, após 2000 pés, vou direto líder. Após 2000, direto líder, 3191. Estabilizou, 1250. 1250, completa final, chame torre, frequência 1-8-9-5. 1250. 1250, final do 9A. 1-8, autorizado final do procedimento ILS XR da pista no 0, reporte estabilidade. 2000 pés, 1-0-8, autorizado ILS XR da 1-0, contando estabilizado para 3-3-4-3-0. Azul 4082, acione identificação, chegada para o médio não autorizada. Essa via chegada para o nível de voo 100, QNH 1008. Reduza para 2509, azul 4082. Afirmativo, 100, nível de voo autorizado. E a Papaquilo, como foi dito, por mais quantas milhas irá manter esta pro? Quente, após desvios, vou iduna. Estou 1162, confirma a prova que está mantendo. Está mantendo a prova que está mantendo, 1162. Descer, não autorizando o chão de para 3010, QNH 1108. Controle Salvador, boa tarde, não bom dia ainda. Delta 3740, cruzando 180 para 150. Delta 3740, sendo identificação, chegada para o médio não autorizada, dessa via chegada para o nível de voo 120, QNH 1018. Nível 120, vírgula médio 1, Delta 3740. Aquilo ele se redução para 2209. número 62, o nono 62, correção, desça para o nível de voo 050, Kenya Delta 018. Desça para 050, voo nono 62. Azul 4082, desça para o nível de voo 070, altímetro no 08. 070, azul 4082. 3436. 4436, completa final, chame torre, frequência nono 8, decimal 95. 295, bom dia. Papatango Lima Papaquilo, desça para 2000 pés, QNH1 no 08, autorizado ao final do procedimento RLS que se rei da pista no 0, reposta estabilizado, complexo de redução para 2009. 1250, salão 48, libera a direita, chame saia 1 no 21, desça 9. 2009. Região autorizada descida para o nível de voo 060, QNH1 no 08. 2710, controle? Passeio para 2710. Azul 2710, 61 milhas nordeste de Salvador. Serviço radar encerrado, submantém o nível de voo no 70. Chame o controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 7203, muito bom dia, bom trabalho, Azul 2710. Corre Salvador, tá 3436, tá na final da pista 10. São 3436, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, 09 nós, o ajuste centímetro no 018. Vive pouso, tá 3436. O nono 62, vou em turno. Dona, vou o nono 62. 14082, desça para o nível de voo 050, Kenyazal na 08. 050, azul 40. Só 3740, desça para o nível de voo 080, altímetro na 08. 1080, 1830, 3740. Aquilo, eu chamo Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Obrigado, bom dia. 3091, no chame Centro Recife, frequência 98, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Pode confirmar a primária, por gentileza? 128, decimal 35. O Centro Recife, um avião seguinte, obrigado, bom dia. Desça para o nível de voo 060, QNH1 no 08. Pista 10, reposta aérea pronto, pista 10. Reposta aérea Lima, Papai Kilo. Plano instrumento cancelado em 5-2, autorizado curva esquerda, base pela direita, reportando final 1-7. Da posição, o Tracajá 00 autorizado, decolagem, pistão 10, vento no 40 graus, 109. Autorizado, decolagem, já tem posição Tracajá 00. Autorizado pouso, pistão 1-7, o vento 1-50 graus, 1-1-9. Controle de Salvador, Júnior 26. Joker 26 está em contato radar, agora 66 milhas nordeste de Salvador. Voe para Salvador após Salvador Coral. Mantenha o nível de voo 180 e a frequência deste controle. Voo para Salvador na frequência Coral, mandando 180 com frequência Joker 26. Voo Salvador 119, decimal 80. Controle Salvador 119-80, Tracajá 00. Tracajá 00, contato radar, se botar o nível de voo 190, após 2000 pés, voe direto Conde. Subindo para 190, após 2000 pés, direto Conde, Tracajá 00. Só 3740, desça via para 4000 pés, QNH 1-0-1-8. Via 4000, desça via. Para de voo, voo 1-1-1-2. Voo 1-1-2, completa final, chame torre, frequência 1-1-8, desça 1-1-9-5. 295, Golgo 1162, obrigada, bom dia. Azul 4082, desce para 2000 pés, altímetro na 098, autorizado o final do procedimento ILS Xirinda, pista na 0, reporta estabilizado. Desce para 2000, 2008, autorizado ILS, Com 3740, reduza para 2000 na 09, desce para 3000 pés, QNH na 08. 3740, 3000 pés. 3.000 pés, a descida foi autorizada e a velocidade indicada para 2.009, redução. Reduzindo, considere TAP? Livre da restrição de altitude em TAP. TAP, nós estamos reduzindo, 2.0, 3.000 pés, sem restrições. 3.740. Salvador, boa tarde, boa 962. Boa 962, adiciona identificação, chegada com a média 1 autorizada, desça para o nível de voo 050, que negar 1-0-1-8. 050-09. Para manter o setor da Engmata aí? Sim. Ok. 1162, autorizado por posição 0, vento 140 graus, 109, informa o Robson 44, sua esquerda, a 300 pés, não interfere com o suposto. ciente do tráfego, livre pouso na 10-1162. Tá, Romeu Golf, sobrevoo sobre a estrada do Coco, está autorizado. Autorizado, estrada do Coco, tá, Romeu Golf. Azul 4082. Azul 4082, completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 95. 2 já foi, boa. Boa. Pessoal, boa. Azul 4082, vai deixar livre. Azul 4082, vai deixar o altímetro 0, 18. Continua a aproximação, agora não fica livre. Fala, afirma, Azul 4082, autorizado pouso, pistão na 0, vento 140 graus, 109. Completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 95. Boa. Boa. Coluna 02. siga para o controle. Curvando à esquerda aqui, aproximadamente, na proa de TAP, para evitar formações. Cliente 1962, após desvios, se tiver condições, está autorizado a voar direto a Duna. Após desvio, vai voar Duna, agora 92. Salve 0 4 0 4082, livrou aqui na Fox, direção da Alfa, na sua escuta. 1209. Foi mal. Torre de Salvador, o TAM 3740, final, está bem. TAM 3740, registro altímetro na 018, autorizado pouso, pistão na 0, vento 140 graus, na 09. Autorizado pouso, TAM 3740. Para 2000 pés, tem restrições de altímetro na 018. Autorizado o sinal do procedimento ILS X-Ray da pista na 0, reporte estabilizado. Quando após os desvios retornar, voar para a Duna, reporte ao contrário. Gente, 2000 autorizado ILS, reportaremos o ano Duna, agora no 962. Vai levar o sobrevoo para Del Coco. O próximo sobrevoo agora é Bonocô, no centro da cidade. Assim que possível, cruza o eixo de 1-0, vai pelo litoral. Thank you, hotel Romeo Golf, inicialmente mantenha o setor. Mantenha o setor. Hotel Romeo Golf, autorizado o cruzamento do campo. Agora a distância de controle. Vai iniciar o cruzamento no farol Itapuã, transfere controle hotel Romeo Golf. Uno 556, decola do 08, no controle de Salvador, 119, do último 8. 198, obrigado, bom dia, 156. November 615, Delta Mike, approve the text until the interception, come to crossing runway 17. Após 2000 pés, vai direto Leda. 360, após 2000, Leda. O 1656. 915, Delta Mike, clear to cross 1117 after continued attack via Quebec, Mike Lima. To enter the main apron, call the ground 121, dismal liner. Ok, Sérgio, Papá Romeo, Hotel Romeo Golf. Qual é o Papá Romeo, Hotel Romeo Golf. Está próximo do farol Itapuã. Vai seguir pela linha do litoral 500 pés. O sobrevoo é Bonocô na sua escuta. Gente, mantenha a linha do litoral. Aguarde a autorização para prosseguir para o local do sobrevoo. Até a linha do litoral, aguardando a autorização até o Romeo Golf. 018. Autorizado pouso, pistão na 0, vento no 50 graus, 099. Zero pouso, 90, 092. Até o Romeo Golf, copiou o Salo, chama, perdão, a torre, chama, copiou o Salvador, 199, decimal 8. November 615, Delta Mike, Taxway Lima, call the ground 121, decimal 9. 1-1 this morning. Romeo Golf é autorizado para seguir direto para o local de sobrevoo da presente, informando que está sujeito ao tráfego. Autorizado da presente para sobrevoo Bonocô até Romeo Golf. Gol na 556, confirma rejeitando desvios. Desvio esquerda, gol na 556. Qual foi o retorno para 3 milhas? Já vou para a brasileira. November 615 Delta Mike, line up and take off. Runway 10, wind 150 degrees, 09 knots. Line up and clear to take off runway 10, November 615 Delta Mike. Externo do 23, decimal 8. 225, 268, o voo na 5. 123, decimal 8, secundária, na 556. 232, obrigado. Bom dia, 1556. Mas igualmente. Sendo identificação, chegada vai mais não autorizada, desça para o nível de voo 080, via chegada, QNH 108. 00, via 6356. Pra cá já 00. Tiquilo, autorizado, táxi via pista 17, Lima, para ingresso tátil 1, chame solo 121-19. Posição de 12 horas, 2 e meia milhas, um Charlie 208, está na escuta do controle Aracaju no momento, tráfego adicional, posição de 12 horas, 39 milhas, rumo, está no sentido oposto também, é um Papa Alpha 32, mantendo nível de voo 08, chame o controle Aracaju, frequência na 20, decimal 3, para fazer 00. Passamos do Luciano Hotel, ajuste seus corredores visuais em Salvador, reporte quando pronto para a descida, o altímetro em Salvador na 08. Dá pra gente voar em Paris, Serra do Luciano Hotel. November 615 Delta Mike, raise the contact on departure, climb to flight level 300 via Momo departure. Okay, flight level 300 and we'll fly the departure for 615 Delta Mike. tá, Mike Romeo Alfa, prossiga para o controle. Alô, Fatango, Livacionário, seu contato. Romeo Alfa, foi para SEAS, antiga rotatória, reporte visual com campo. Confirme o destino Salvador. Hotel, desde o critério para o nível de voo 055, KNH 1-0-8 em Salvador, voe para Paripe. Voa para Paripe, 055, 1-0-8, na 356, desde para o nível de voo 050, altímetro 1-0-8. 050, Já está, porque tem intercessão, reporte plantada colagem. Seu hotel, deixa o critério para o 1500 pés. Bora. Tarefa Tango, Nicolás 221, no time controle de Salvador, 1-1-9-8. 19-0, exato. Gente, cheque seu modo alfa. Controle para palma, Tarefa Tango. Prossiga para controle, Tarefa Tango. Você coloca uma sete capítulo a norte, senhora. Olha com destino a Santa Quitéria. Dessa Tango, reporte livrando a CTR e reporte, quando possível, um estimado para pouso na localidade. Estimado de pouso ao 16, 15. Vai reportar 20 milhas fora o Tarefa Tango. Gente. Controle Papatango, Rosa chegou aqui, assim da informação aí. Papatango, SBF Serra, está em contato radar, agora 66 milhas, nordeste em Salvador. A senhora identificação, voe para a posição Bonf para interceptar a chegada Bonf. O altímetro em Salvador, 1-0-8, chame quando pronto para a descida. Qual é a quantidade de programa, senhora? Mantenha a proa de Salvador, reporte para a descida, acho que você erra. Passará para a descida, acho que você erra, graças. 3615 Delta Mike, climbing maintain flight level 300, calling city center frequency 125.45, if enable 126.85. Retorno de meia controle? Aí, Joker 26 está a 55 milhas do leste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo no 80. Chame o controle e leve frequência no 20.1. O vento 180 graus, 119. A linha fala da 10 da 9774. 19774, por gentileza, poderia confirmar a capacidade máxima de passageiros? 3437, boa tarde, para Brasília, nível de voo 300. Xané 6356, isso é para 2006, o ajuste é no 08, autorizado, ele é SXT, reporte estabilizado. 2018, reporte estabilizado, 6357. Capitão Lua Mateu número 6 até a localidade? Desculpa, não entendi, senhora. Lua Mateu número 6 até o local de pouso? Afirmo. Sim, reporte afastado 20 milhas de Salvador. 20 milhas, Salvador. Oscar Golf Serra desce para 4.006, o ajuste é no 08, aguardando a mudança de regra. 4.000, Oscar Golf Serra. Controle de voo, a Delta mantendo por 3 minutos e 6 e meio, só para liberar sua maçã. Gente. 24, decolador 2.6, 14, Salvador. 119, décimo 80. 119, décimo 80, Serra 974, tenha um bom dia. Eu amo alto controle.